reflexões, pensamentos, conclusões, sensações, emoções que brotam de dentro e traduzem sentimentos. Reflexões, pensamentos, conclusões, noções, afeições que deram o mundo inteiro a chance só por um momento. Reflexões, pensamentos, conclusões. Fé, esperança, palavras que tão fácil se traduz, tão poucos por elas se conduz, guiados pela razão, vivendo a óbvia conclusão cética, que pra tudo na vida há uma explicação lógica. Segmento materialista pós-moderno exibe seus milhões de adeptos. A fé extinta cedeu lugar ao ego. Filhos de Adão tão munidos de certeza perdem a clareza ao encarar sua falha natureza. Tão dependente ao pobre ser vivente, fácil se perde sem aquele que oriente nas estradas que a vida apresenta sinuosos, caminhos tortuosos. Por ela se ingressa a busca intensa do sentido real da existência, a essência, transcendente experiência que impulsiona todo ser em se desenvolver, crescer, compreender o crer pra calar os seus porquês. Assim a vida segue o seu curso natural. Sorte e infortúnio sucede a todo mortal. Normal não há mal que dure para sempre. O fruto não vem sem que morra a semente. Nada se aprende sem cair, levantar e tentar novamente. Sem cair, homem vão, perdido nas entrelinhas, busca uma saída, um sentido pra vida. Não percebe, não vê, não entende sua vinda tão breve e finita. Reflexões, pensamentos, conclusões, sensações, emoções que brotam de dentro e traduzem sentimentos. Reflexões, pensamentos, conclusões, noções, afeições que deram o mundo inteiro a chance só por um momento. Reflexões, pensamentos, conclusões. Olha pro mundo, mas olha profundo. Oportunista, o mal não se cansa, subjuga e devora um coração sem esperança. Mulheres e crianças, primeiro definhando cada um no seu cativeiro. Olhando pra trás, desistências demais. Olhando pra frente, anos luz adiante. Verdades cortantes, dramas presentes. Um enredo polivalente, com final imponente. Reflexões, por mil razões, são clamores, querendo apaziguar inquietações e dores. De onde vem, pra onde vai, pequenino testa os pais. Perguntas vitais, e aí, como se sai, quando cai, com quem pode contar. Mas ó, um desalento, tem algo a te falar. Pra uns Natal, velório, santa ceia, pra outros injúria ou até anos de cadeia. Minha reflexão é um clamor, me ajuda, Senhor, pra eu ter mais coragem pra falar de amor, senti-lo no íntimo. Preciso te próximo, sabedoria do sábio menino rei. Me afeiçoar ao princípio da tua lei. Ações de graças em meio a tormentos, queimam por dentro meus questionamentos. Reflexões, conflitos, mil incertezas, um mundo de ilusões. Como alimentar expectativas, ambições. Reflexões, pensamentos, conclusões, sensações, emoções que brotam de dentro e traduzem sentimentos. Reflexões, pensamentos, conclusões, noções, afeições que deram o mundo inteiro a chance só por um momento. Reflexões, pensamentos, conclusões.